Galeão, 360, autorizado, limpeza volume 0, na cola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5537. Aguardo puxa, 961. 8865, desce para 410. Ajuste no 012, chegada bom. Autorizado. Ativo. Voo 1865. Autorizado por hoje pelo, velocidade a critério. 3171, eu estou na frequência do controle, tem que chamar o solo, 120 decimal 9. O 1865 desce para 2000 pés, ajuste no 012, negativo Duna, vai manter a proa de pelo, porém a velocidade fica a critério. Controle 119.8, aciona 5550. Boa noite, Amador. Bom dia novamente, é 3507, Roma, São Paulo, Brasília, 380. Signo 7, Brasília, 360, autorizado, VP Zulu 17, decola pista no 0, curva direita, saída a rotor, após voa, eleva controle 119.8, aciona 5552357. Igual ao final da informação, pior. Saída a rotor após eleva, controle 119.8. Aciona 5552-3517. Faça puxa. Correio no 865 da Gol, estabilizado no curso de localização, baixa travada. 865, 2350 graus, 029, autorizado com uso, pista no zero. Livre, Sol 41, táxi Alfa, Juliette, portão 08. 171 autorizado pushback, você vai reportar. Ele foi copiei. Pro 08, confirmando o 865. Autorizado, puxa, boa tarde. 172-162 a bordo. Autorizado táxi via Índia, aponta o ponto para dar um lugar pronto, que negar 10 no 3. Táxi via Índia, informa no ponto, perdão, 0 pronto, atenção 0 no 3. Dia Serra Kilo Delta, desça para o nível 050 na projeção de chegada a Mari. Vou no 91, táxi via Índia, após ponto de perdão no 0 pronto, que legal no 0 no 3. Salvador, você fez um ponto perdão no 0 pronto. 371, além da cola, pista no 0, metro 350 graus, 029. Tá 35 no site, aguarda banho, tá que serra da guarda, após em Zio, puxa a porta. Banho, aguarda, após em Zio, puxa a porta. A Una Lima tem capsuleiro no zero, estimado 2 minutos. 179-8, da 3171, bom dia, bom domingo. Controle Salvador, 3171, transfere cruzando 1500 metros. A 3171, contato na decolagem, voo 360 na saída da Elta. 360 na saída da Elta, 3171. No 961, vento variável 029, autorizado a colar pista no zero. Decolado 56, controle 1, 9.8. 9.8, 9.1, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo do 9.1, passa 1.600. Bom dia, 9.1, sub mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, 9.1. Reporte o Tiferdão no 0 ponto, que negão no 03. Controle, Tantra 071 solicita coordenação para voar bridge. Até a saída. Mantém a saída, tá 3171. É que você é Delta para 2000 pés, ajuste padrão, autorizada final LS. Pacífico no 7, além da cola, pista no 0, vento variável 01 nó. No 7, teclado 01, controle 1 no 9.8. 098, tá 35 no 7, boa. Seu Salvador, muito bom dia, tá 35 no 7, decolado na Arboa. 35 no 7, bom dia, contato radar, no nível 360, sai da Arboa. 360, botou agora em Lefa. Exato. Tá pronto, copo 3890. Recife autorizado 330, via Perusco 58, decola pista no 0, curva esquerda, Sedapuca, transição Caju, controle 1 no 9.8, aciona 5563, está 3890. Reporta pronto para o pushback, acionar 389.